Capítulo 5. Devoção e sabedoria são iguais. Não existe diferença entre devoção e sabedoria divina. Assim como Deus, dotado de atributos e forma, torna-se sem atributos e sem forma, a devoção também se torna sabedoria divina. Não posso concordar com a afirmação de que a ação, a devoção e a sabedoria estejam separados. Também não gosto de classificar algum deles como primeiro, o outro como segundo e o seguinte como terceiro. Não aceitarei a ideia de que os três estão misturados ou mesclados. Em realidade, a ação é devoção e devoção é sabedoria. Um tablete de um doce possui doçura, peso e forma. Essas três características não podem ser separadas uma da outra. Cada pequena parte do doce possui doçura, peso e forma. Não é possível encontrar a forma em um lugar, o peso em outro e a doçura em outro. Quando ele é colocado na língua, o gosto é reconhecido, o peso é reduzido e a forma é modificada, tudo ao mesmo tempo. Assim também, a pessoa, a alma individual e o Supremo Deus não estão separados. Eles são um só e o mesmo. Assim, cada ação individual deve estar plena do espírito de serviço abnegado, de amor divino e de sabedoria sagrada. Em outras palavras, cada grupo de atividades da vida deve estar saturado de ação, devoção e sabedoria. Esse é verdadeiramente o caminho que leva ao Senhor. Isso precisa ser colocado em prática e não simplesmente ser dito em palavras. A disciplina espiritual deve ser praticada constantemente com o coração sempre em expansão e pleno de devoção e sabedoria. A doçura de néctar do nome do Senhor é o encanto da vida. A alegria interior que vem do nome se aparenta à alegria externa da vida. Quando alguém realiza alguma tarefa como oferenda ao Senhor, então o seu próprio bem, o bem maior e o bem supremo, todos se tornam um. Primeiramente, eu e você tornam-se nós. Depois, nós e ele tornam-se um. O eu, ou seja, a alma individual, deve identificar-se primeiro com você, ou seja, a criação, a matéria. E em seguida, deve identificar-se com ele, a alma suprema. Esse é, de fato, o significado do mantra Om Tat Sat. Hoje, ontem e amanhã, Om Tat Sat é, foi e será. Ele e eu estão sempre presentes. A disciplina espiritual também sempre está. Assim como o sol é inseparável e jamais se afasta de seus raios, sob nenhuma circunstância um aspirante deve ficar sem sua prática espiritual. Somente quando o aspirante espiritual aderir à sua disciplina de modo ininterrupto é que ele poderá tornar-se um com o som primordial, Deus.